para aquela época. Chame Bezerra para ele novamente unir os espíritas. E Bezerra, do ano de 1895 até a sua morte, 5 anos, permanece à frente da Federação Espírita Brasileira. Em outra passagem, Bezerra de Menezes, em uma das muitas conferências que ele ministrava na Federação Espírita Brasileira, à época no Rio de Janeiro, após as suas palestras, sempre comovidas de lágrimas, após o seu encerramento, quando vai descendo as escadas, percebe um homem de cerca de 45 anos, maltrapilho, com a roupa amassada, demonstrando estar passando necessidades. E antes que ele lhe peça, Bezerra, que tinha olhos no coração, pergunta: meu amigo, em que posso lhe ajudar? Ele olha para o médico dos pobres, ele diz: doutor Bezerra, eu estou passando fome, estou desempregado, deixei em casa minha mulher, meus 2 filhinhos, passando fome e febris. Eu mesmo, doutor Bezerra, estou passando febre. Por favor, me ajude. Como já era o encerramento da sessão, já todos estavam indo, tinham ido embora, Bezerra coloca a mão nos bolsos e, mais uma vez, faltavam-lhe os preciosos recursos com que ele sentia tanta alegria em ajudar. Bezerra entristece-se porque não tem como ajudar aquele homem necessitado e faz uma prece mais uma vez a Maria Santíssima e pede que lhe o inspire de como ajudar aquele homem febril, desempregado, com os filhinhos doentes em sua casa, e não havia nada para dar. Mas ele pergunta: meu amigo, você crê na Mãe Santíssima, na Mãe de Jesus? Sim, doutor Bezerra, e muito, como eu creio em Maria Santíssima. Pois, em nome de Maria, tome este abraço e abraça calorosamente e demoradamente aquele homem tão sofrido e tão pobre. Não tendo o que dar, Bezerra doa-se de si mesmo as suas vibrações de amor. E o homem sai com os olhos banhados de lágrimas, ambos, e retorna até sua casa. Bezerra dirige-se ao seu lar, preocupado, arrependido. Será que ele fora realmente capaz de ajudar aquele necessitado? Passa-se alguns dias, e ele, estando na Federação Espírita Brasileira, em mais uma de suas palestras, quando termina, vê aproximar-se aquele mesmo homem, mas agora já mais bem vestido, sorrindo, e lhe vem dizer: doutor Bezerra, eu vim aqui para lhe agradecer. Depois que o senhor me deu aquele abraço, eu já saí me sentindo um pouco melhor. E chegando em casa, eu abracei a minha esposa, abracei os meus filhinhos, colocamos um pouco de água para beber, e parecia, doutor Bezerra, que naquela água havia alimento, ou medicamento, eu não sei. O fato é que dormimos todos bem, e acordamos todos nós sem febre. Recebi uma inspiração, e fui bater a uma determinada porta. O senhor abriu, compadeceu-se de mim, e me deu um emprego, doutor Bezerra, e eu vim lhe agradecer por aquele abraço em nome de Maria, porque salvou a minha vida. Naquela hora, todos os dois choram copiosamente, dão-se as mãos e fazem uma prece de agradecimento a esse anjo de nossas vidas, a Maria Santíssima. Bezerra de Menezes tem muitas passagens e muitos casos que poderíamos passar semanas aqui narrando a todos vocês.